Salve pro fiel, um salve aí. Um salve pro fiel, o fiel, o fiel, um salve é nóis. O fiel, o fiel, um salve aí. Um salve pro fiel, um salve aí. Um salve pro fiel, o fiel, o fiel, um salve é nóis. Salve pro fiel que faz o seu papel. O crime não é doce, mas atrai como mel. Na Itinga tem quem faz din-din numerada. Fiel que a sua cota na assistência da quebrada. Nunca deixa falha, é a joia dos bandidos. Respeito é o conceito, se não tem, tá fudido. Crucifixo no peito, o importante é a fé. Pra ser protegido e se manter de pé. Nos rolê kart, o fiel sai no giro. Não conta treta nem BO envolvido. Sempre é bem-vindo em todo lugar. Pra ser malandro tem que saber chegar. O fiel traz a gel que agora vai vingar. Na noite é tudo nosso, vamos estriguinar. Toca os radinhos, fala que nós tá chegando. E aí fiel, chegue mais, tá constando. Aqui tá mil grau. O frevo tá bombando, tem uma fiel que tá te procurando. Um salve aí pras mina. Ó nós aqui, pra cena tá de cima. Um salve aí. Um salve pro fiel. Um salve aí. Um salve pro fiel. O fiel, o fiel. Um salve aí. Deus do céu, como é duro ser fiel nessa torre de Babel. Manter a honra, a lealdade, a verdade na escrita do papel. O fiel. Fidelidade não se vende, não se compra nem se rende a qualquer lombra que se acende em cada ponta. Fidelidade é formada a cada passo na estrada, cada pedra tropeçada na subida da escada. Um salve à irmandade na capacidade da amizade, cumplicidade dentro e fora da grade. Pois o fiel tem na palavra a verdade, no peito coragem, no respeito humildade. Fiel é pontual, exato, seguro dos atos, pisando no fracasso, na conquista do espaço. Já se previa nesse mundo de orgia, ninguém se confia, gente fria, trama, covardia. Fiel, digno de fé, nunca se render, tem que se manter vivo e de pé. Lutar todo dia por sua família, filho, mulher. Um salve aí. Um salve pro fiel. Um salve aí. Um salve pro fiel. O fiel, o fiel. Um salve aí. Um salve pra rapa do rap que faz e acontece. Baseado no squash, o amor prevalece. Amor pela família, respeito na quadrilha. De noite ou de dia, fidelidade é a trilha. Pois ser fiel onde ninguém se confia, tem que ter pulso forte, tem que ser correria. Um raro ensinamento da Dona Maria. Da rua de baixo, da rua de cima. Fiel não esparra, já entra no clima, sacode a poeira, já bota pra cima. Respeito dos mano, respeito das minas, nunca deixou brecha, muito menos vacila. A moral não cai do céu, nem se compra com papel. Tem que ser fiel. Tem que ser fiel, cotidiano é cruel. Seja no doce do mel ou no amargo do fel. Pernas cansadas, mãos calejadas, longas jornadas por tirar as pedras da estrada. Tem que ser fiel pra chegar até aqui. Ensinamento das ruas, ninguém tira de mim. Às vezes piso em brasa, piso em spin. Já perdi foi a conta, quantas vezes caí. Mas peraí, tô firmão, tô de pé. Tô aqui sempre fiel no que aprendi. Um salve aí. Um salve pro fiel. Um salve aí. Um salve pro fiel. Um salve pro fiel. Um salve aí. Um salve pro fiel. Um salve pro fiel.